Vai começar o repertório de Giovanni Guedes. Alô, Giovanni! Vai mexer com o coração. Como pode ser gostar de alguém? Esse tal alguém não ser seu. Fico desejando nós, gastando mapa do sol postal, mas ninguém. Peço tanto a Deus para esquecer, mas só de pedir me lembro. Minha linda flor, meu jardim será, e meus melhores beijos serão seus. Sinto que você é ligada a mim, sempre que estou indo volto atrás. Estou entregue a ponto de estar sempre só, esperando um sim ou nunca mais. E é tanta graça lá fora, passa o tempo sem você, mas pode sim ser. Sal, meu irmão, você tem a senha, velho. Aluminic, Onish, meu irmão Cauã da Muganga e toda a galera de Ouro Branco, Alagoas. É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você, mas pode se dançar com você, dançar com você.